Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast aqui gostosinho e muito otaku. E dessa vez, neste episódio 51, eu não estou sozinha! Não, eu quase fiz o não inviabilize aqui, calma, não, direitos autorais. Esse episódio eu não tô sozinha, gente. A gente vai falar aqui sobre os impactos que Frieren causou na gente. E eu quis trazer aqui uma convidada especial, porque eu acho que ela tem impacto realmente, assim, direto, né? No porquê eu comecei a consumir, porque eu li Frieren, né? Então eu estou aqui com o meu amoreco, Giovanna Valim. Olá! Seja muito bem-vinda! Primeira vez aqui no Cantinho da Pá! Primeira vez! A gente tá batendo aí quase 3 anos de namoro. A gente não sabe exatamente quando começou o namoro, mas esse ano faz 3 anos em algum momento. E é a primeira. A gente já gravou junto em vários lugares, né? Vigilância sanitária, quadro-quadro, sei lá, onde foram chamando a gente tava indo juntas, mas a gente nunca fez algo só nós duas. Então, tá aí uma primeira experiência com nós duas juntas num podcast. É. Muito obrigada pelo convite, amorzinho. Não, e acho que a Gi, gente, falava de participar aqui do Cantinho da Pá um tempo, né? Que eu às vezes convidava outras pessoas, mas e aí? Você não vai me convidar, não? E você não vai me convidar, não? E aí só foi passando. Mas eu acho que agora esse episódio faz muito sentido trazer aqui, né? Porque Frieren, assim, acho que se não fosse Giovanna Valim, eu não começaria a ler Frieren. Eu começaria, mas eu não começaria agora. Eu demoraria muito pra ler Frieren, né? E aí, assim, eu acho que, antes de mais nada aqui nesse episódio, vou dar esse contexto inicial, assim, né? De quando a gente começou a ler Frieren. A Giovanna começou a ler primeiro que eu, por exemplo. Então, temos ali umas historinhas um pouquinho diferentes uma da outra. Mas a gente quer realmente falar desse... Vai ter spoiler, tá, gente? Vai ter esse episódio aqui, vai ter bastante spoiler. A gente vai falar das coisas que a gente já leu. A Gi ainda tá acompanhando o anime certinho, bonitinho, todas as semanas. Eu só assisti alguns episódios. É que eu comecei pelo anime, né? Então, eu gosto dos dois mesmo. E a gente quer falar, assim, dos personagens que cativou a gente. Porque, enfim, os sentimentos que trouxe, né? Frieren ali no nosso dia a dia. Ou como que a gente se apegou tanto a essa história. Então, vai ter spoiler, esse episódio não é pra gente falar sobre vamos começar com as premissas, vamos falar quem é o autor, quem é o desenhista, que revista saiu, não vai ser um episódio introdutório, a gente vai realmente falar de como Frieren impactou a gente, tá? Então, se você não assistiu Frieren, ou não leu Frieren, esse episódio não é pra você. Recomendo assistir Frieren ou ler Frieren, e aí depois volta aqui pra ouvir este episódio, né? A gente quer conversar mais com as pessoas que também gostam de Frieren, estão assistindo o anime e estão lendo o mangá também, né? Bom, Gi, você quer começar um pouquinho com o seu contexto inicial, assim, que Frieren te chamou atenção pra você começar a consumir? Enfim, é aquela historinha mais breve, assim, pra a gente partir de algum lugar. Show. Então, eu comecei a assistir Frieren num lugar de muito, ai, que droga, eu não quero assistir isso, mas eu quero assistir alguma coisa e sei lá, só tem isso e eu acho que eu vi uma ou duas pessoas falando bem. Ai, que preguiça. O que que aconteceu? Eu tava no Japão, estava viajando lá no Japão, eram os primeiros dias do Japão, em outubro, que foi quando começou, né, na jornada de outono do Japão, né. E pra quem não sabe, lá a Crunchyroll não funciona direito e tal, então muitos dos animes que tem na nossa Crunchyroll tá na Netflix de lá, né, com legenda em inglês, às vezes até com legenda em português. E eu assisti lá Frieren, comecei a assistir Diários da Apotecária lá também, comecei a assistir Oshinoko lá, porque tinha na Netflix, e também mais alguns lá. E aí, quando eu assisti o primeiro episódio de Frieren, que começa pelo final, né, Eu já falei, ai, que preguiça, que negócio chato, eu não gostei, assim, nos primeiros. Mas depois eu continuei assistindo, porque era um negócio que ocupava ali meu tempo, tipo, antes de dormir, que eu tava com jet lag. E aí, cara, começou a pegar e entrar no meu coração de um jeito que eu falei, eu não acredito que esse negócio é tão bom. E aí, eu no Japão, eu ficava ansiosa pro lançamento do episódio enquanto eu estava lá. Então, assim, não bastava passear e ver as coisas ao vivo, eu ainda ficava assistindo os animes no hotel antes de dormir. É muito otaku ela, né, gente? Eita, nós. Não para. É, não para, já está... Não, já tem que aproveitar também, né? Tá no Japão, vai fazer o quê? Assistir anime. Tem que tem que consumir mesmo, tem que... obviamente. Comigo, gente... temos aí essa realidade em que Giovanna começou a assistir no Japão e ela veio do Japão já com uma sanha do tipo, Paloma, se você ler Frieren, você vai amar. Você vai gostar muito de Frieren. E o que tinha acontecido comigo? Eu já tinha comprado os volumes que foram lançados aqui no Brasil pela Panini, né? Porque a gente tinha outras pessoas que estavam falando, olha, Frieren é uma história muito legal, é um universo muito bacana, os personagens são interessantes, é bem gostosinho, né? E eu pensei assim, bom, eu confio muito em quando pessoas assim que eu gosto e pessoas que eu sinto certa sintonia de gostos, digamos assim, falam bem de uma obra, né? Então falaram isso, por exemplo, de Dororo, Vinland Saga e Frieren também. E eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou comprar os mangás da Panini. E aí, quando eu tiver ali um pacotinho legal ali pra leitura, eu leio, né? Geralmente você faz isso, De maneira geral, quando eu compro mangá, assim, eu não gosto de comprar o primeiro volume e já ler o primeiro volume, né? Porque senão, primeiro, se demora pra ser lançado, eu vou esquecer, né? Esqueceu o que aconteceu, né, no volume anterior. E normalmente eu esqueço nomes dos personagens e tal. Então, assim, eu gosto de pelo menos ter pelo menos uns 4 volumes ali, sabe? Pra começar. Ah, eu sou assim também. Eu esqueço o nome dos personagens, eu tenho que reler depois. E hoje em dia tem um monte de coisa pra ler, assistir, a gente não quer ficar relendo. Né? Exatamente. E aí, eu falei assim, vou começar a comprar. E aí, assim, quando eu estiver perto do fim, na minha cabeça, assim, quando o Frieren estiver perto do fim, né, que já tiver lançado boa parte da história, já eu pego e leio, né? Que eu acho que eu vou gostar mesmo da obra, mas eu vou esperar. Então, assim, eu comecei a ler muita coisa, outras obras, né? Menina do Outro Lado, Cells at Work, terminei Vinland Saga, enfim, eu peguei muita coisa pra ler, e que são histórias, assim, Vinland Saga é grande, mas os outros não são, né? São menos volumes ali e tal. E Giovanna, completamente transtornada comigo, que eu tava lendo todas essas outras obras, você fala, Paloma, você tem 9 volumes de Frieren. Você tem 9. Você lê Frieren, você vai amar Frieren, né? E aí o que ela fez, gente? Ela pegou os meus mangás pra ler, né? Pode falar, gente. O que acontece, gente? Eu peguei os mangás pra ler porque eu falei, eu quero saber o que acontece nessa história. Geralmente isso não acontece comigo. Se tá saindo do anime e tem o mangá também, às vezes a Paloma até tem o mangá inteiro. Eu fico assim, não, vou assistir de boa e tal. Mas Frieren não. Frieren eu falei, eu quero assistir, eu quero saber o que vai acontecer. E assim, eu, na casa da Paloma, lendo o mangá, a Paloma do lado, né? E aí eu dando risada, gargalhando, amando, e ela do meu lado, e eu falando, eu não posso comentar com ela, senão é spoiler. Eu ficava desesperada, porque eu queria falar, olha isso aqui, que coisa mais linda. Aí eu ria, eu gargalhava, eu chorava, eu ficava arrepiada, eu ficava surtando. E eu queria muito compartilhar com ela, porque eu sabia que ela ia gostar. E ela, ai, não quero, preguiça. E eu... Ah, eu não fui tão dramática assim. Foi assim, sim, ai. Sofrido. Não, eu falei assim, eu preciso terminar pelo menos as coisas que eu comecei a ler, né? Senão aí eu não termino nunca as coisas. Ninguém faz isso. Ninguém termina as coisas que eu te Aí, Giovanna, em determinado momento a gente fez um bem bolado. Eu falei assim, não, eu quero ter Frieren e tudo mais. A gente tá num processo já de morar junto e tal. Falei assim, deixa eu levar os mangás pra minha casa. Enfim, agora eu comprei ali os 9 primeiros volumes de Frieren. Aí agora está na casa de Giovanna. E aí quando eu fui com ela pra casa dela, falei assim, quer saber, vai? Giovana já tá falando um monte, a gente tinha ido pra CCXP, tava tendo um monte de cosplay de Frieren, e a Giovana falou, não, Paulo, porque você tem que ler, ela pegando os amigos otaku pra falar das coisas que ela tinha gostado, e eu não podia ouvir, porque senão ia ser spoiler, enfim. Contar uma história aqui, quando a gente tava lá na CCXP, a Selene, nossa amiga, que inclusive é editora de Frieren, ela que edita Frieren, né? Ela foi de cosplay de Frieren pra CCXP. E ela tava linda, ela maravilhosa, tava muito legal. E aí eu falei, Paloma, você vai sair daqui, você vai ali pro cantinho, porque eu vou comentar sobre Frieren com a Selene. Eu quero contar as piadas. Entendeu? A Paloma teve que se isolar no canto pra não ouvir o spoiler. A gente tava lá no Artist Alley, ela falou assim, ó, vai andando aí no Artist Alley enquanto eu falo com a Selene. Qualquer coisa eu te chamo, dou um grito, porque ali no Artist Alley dá pra você ver um pouquinho ali a distância. Dependendo, eu já tava mais no fim, não tava tão cheio. Aí foi, fiquei uns 10 minutos longe, assim, pra elas poderem conversar e depois eu voltei. Bom, chegou agora 2024 e eu me rendi, né? Porque depois de tanto tempo de Giovana falando, eu falei assim, ah, meu, quer saber? Deixa eu ler. Um detalhe, não foi só eu que ficou no seu pé falando pra você assistir, a internet inteira tava falando de Frieren, só que a Paloma tem uma coisa que eu invejo muito, que ela não tem o FOMO, que é Fear of Missing Out. Pelo menos de anime e mangá de temporada, assim, que tá saindo, ela não tem isso. Então foda-se que tá todo mundo falando. Ela vai ler, ela vai assistir quando ela quer, entendeu? Eu não sou tão imune assim. Algumas coisas sim, mas tem outras que eu não sou. E ela tava aguentando, entendeu? Tá todo mundo falando. E assim, pessoas, nossos amigos falando bem. E ela, não, vou ler quando der. É, então. Não, e eu nunca neguei que eu ia gostar de Frieren, porque eu sabia que eu ia gostar de Frieren. Não era à toa que eu estava comprando os mangás da Panini, né? Normalmente, quando eu compro um mangá assim, gente, é quase batata, assim. É quase certeza que eu vou ficar com a coleção, entendeu? Assim, tipo, que eu vou continuar e vou ler. Enfim, o primeiro volume eu não achei, assim, ah, é absurdo nem nada. Mas eu já gostei muito da Frieren. A personagem Frieren, já fiquei, nossa, cara, essa personagem é muito bacana. E foi. E sim, gente, eu peguei pra ler numa tacada só. Que é, acho que é o tipo de leitura que eu mais amo fazer. Pegar numa tacada só. Foi assim, cara, coisa de, sei lá, uma semana, a gente tinha lido praticamente todos os volumes que tinham lançado aqui no Brasil, né? Levando em conta que eu não acompanho ele online, tá? Então, estamos junto com a publicação nacional aqui. Então, cara, eu falei assim, bom, depois de a gente ter lido, eu e a Giovana, a gente surta a cada novo volume de Frieren, a gente fica conversando sobre. Às vezes a gente bota o anime pra assistir e a gente ainda comenta do episódio. Enfim, foi amor, eu acho, assim. A gente pegou muito amor por Frieren e eu já queria trazer aqui no cantinho da pá. Falei assim, ah, vou trazer a Gi também, porque a gente vai debater junto aqui, basicamente, né? Todos os sentimentos envolvidos assistindo, lendo Frieren. E eu acho que é isso, basicamente, né? Quando a gente traz aqui esse episódio de falar dos impactos, eu acho que, cara, por quê, né? Impactos. Acho que fazia muito tempo, eu não sei se é exatamente isso com você, Gi, mas fazia muito tempo que uma obra não mexia comigo assim, que nem Frieren. E acho que é por isso mais que eu queria ter essa sanha de gravar aqui e de falar disso, sabe? De falar de como os personagens, como eu gosto dos personagens, como eu gosto do ritmo da história, de como a Frieren pra mim é, tipo, puta que pariu, ela não é uma Robin pra mim, sabe, porque eu acho que é outro patamar, a Robin é outro patamar, mas Frieren tá ali, assim, acho que, meu, eu amo muito essa personagem, eu acho muito foda, a Frieren, ela é complexa, e ao mesmo tempo, ela tem uma leveza absurda, enfim, eu amo a Frieren, então assim, eu não sei se contigo tem esse sentimento também, de que fazia tempo que uma obra não mexia assim com você. Não. Já. Não. O Frieren com certeza mexeu bastante comigo, ainda mexe. Mas nos últimos tempos muitas obras têm mexido comigo. Eu acho que eu posso citar de exemplo o próprio One Piece. A Paloma sabe que eu fico louca com One Piece. Esse é um que ela deixa acumular bastante. Eu também deixo acumular, não tanto quanto ela. Mas, assim, One Piece foi uma coisa que eu demorei pra pegar gosto, mas quando eu peguei foi de uma vez só, lançou live action, eu fiquei louca, comprando cacareco de One Piece, os próprios mangás, tanco eu tô comprando, foi paixão. Um outro foi o Beasters, que eu já tinha aqui há muito tempo pra ler, e eu li numa tacada só, e eu achei incrível. Então, assim, tem outros que me apegaram também, né? Mas Frieren tem uma coisa que eu acho que não é só com a Frieren. Eu acho que todos os personagens têm uma coisa dessa leveza, né? De um certo nível de calmaria que não é... É um drama diferente. E sobre a Frieren em si, eu ouso dizer aqui que ela é parecida com o Luffy. Porque ela tem essa leveza de quem pensa, quem não pensa muito. No caso da Frieren, porque alguém que... Ela não pensa muito porque ela tem mais de 1000 anos, entendeu? Ela não tem mais nem o que pensar. Mas ela vai pelo instinto dela ali, de toda a sabedoria que ela acumulou e que ela percebeu. E o Luffy também, o Luffy vai pelo instinto dele, etc. E ele é um personagem leve. Então eu ouso dizer que a Frieren é o Luffy elfo, sabe? Pra mim, eu tenho esses sentimentos. Quando você falou, que é uma vez que você relaciona um pouco a sua experiência de Frieren com One Piece, eu acho que é um pouquinho até por causa disso também. Tem outras coisas, né? Mas eu acho que o Luffy e a Frieren são personagens principais parecidos. Sim. Não, ai, cara, começar a falar aqui, gente, e... Giovanna estava completamente certa, né? Assim, gente, ela estava coberta de razão de que eu ia amar Frieren, de que eu ia adorar Frieren. E, assim, eu estou obcecada por Frieren. Por exemplo, chegou o volume 11 agora na casa de Giovanna. Uhum. E eu ainda não posso ler o volume 11, entendeu? Então, assim, eu tô assim, que inveja, eu quero ler o volume 11. Eu já li, tem spoilers esse episódio, mas não tem do volume 11, porque a Paloma não leu o volume 11 ainda. Exato, exatamente. Então, assim, eu tô obcecada por Frieren, que às vezes quando eu vou... A Giovanna sabe que eu tenho essa mania. Quando às vezes eu vou dormir à noite, que eu quero só relaxar a mente e tudo mais, eu sempre penso na minha cabeça, isso aí é só comigo mesmo. Eu começo a pensar num universo aleatório, que eu tô nesse universo aleatório, eu começo a montar uma história aleatória, porque isso vai relaxando meu cérebro e me faz dormir, né? É uma coisa que eu tenho desde a adolescência. Então, quando eu era obcecada por One Piece, o que que eu fazia? Eu meio que criava a persona Paloma dentro do universo de One Piece em algum momento específico da história. E eu tava lá, bolando os diálogos na minha cabeça, conversando com o personagem X, lutando com o personagem Y. E isso me fazia dormir. Depois de muitos anos, eu fiquei assim... Eu fiquei tão obcecada por One Piece, porque normalmente era One Piece que eu pensava antes de dormir. Uma grande fanfiqueira. Uma grande fanfiqueira, exatamente. E depois eu comecei a jogar muito LOL, né? E me identificar muito com a lore, né, de League of Legends. Porque eu acho a história de Runeterra ali, o universo de LOL, muito foda. Eu gosto bastante. Não gosto do jogo, gosto muito da história. Eu também fazia isso com League of Legends, né? Me fazia ali em um dos países, um dos continentes. Me fiz uma campeã, entre aspas, assim. E agora eu estou fazendo isso com Frieren. E Frieren tem só 10 volumes que eu li. E eu já estou assim com Frieren, entendeu? Então, obviamente, eu já me considero... Estou obcecado por Frieren, sabe? Porque eu acho o universo, ele tão... Cara, por mais que a gente tenha Frieren como personagem central dessa história, eu acho que tudo respira em Frieren, sabe? Tipo, as coisas acontecem além da Frieren. Então, sei lá, a gente pode trazer aqui os outros elfos, de exemplo, né? Mais pra frente. Tem muita coisa que acontece no mundo que envolve ali Frieren, né? A obra Frieren, que acontece independente da Frieren, né? Então, isso pra mim é uma das características que é muito foda pra mim, sabe? Que as coisas não ficam centralizadas tanto na jornada de um único personagem. Tem vários outros, com outras histórias, com outros momentos, que enriquecem aquele universo, sabe? Uhum. Então você tem lendas, você tem outras, você tem os grimórios, né? Assim, tudo bem que os grimórios... Só que tudo isso é feito de uma forma leve. Não é como se esses outros grimórios, esses outros magos que criaram essas magias e assim por diante, fossem tão importantes. Não são tão importantes, né? A questão não é essa, mas é questão de você fazer o universo ser vivo. Tipo, as coisas acontecem além da Frieren, sabe? Vão continuar acontecendo. Então, assim, acho que isso é uma das características e um desses sentimentos iniciais, que é isso, que eu me senti muito esse acolhimento. Como posso explicar esse acolhimento? De tipo, cara, eu consigo me ver, entre aspas, vai, me ver nesse universo. Consigo criar uma persona nesse universo e falar assim, nossa, o que eu quero fazer nesse universo? Onde eu quero estar? Onde eu quero explorar? Porque a obra dá isso pra gente, sabe? E num tom leve, num tom leve, num tom que... O ritmo, né? A gente vai falar desse ritmo depois. Que é um ritmo que é gracioso, eu não sei explicar, sabe? Pra mim é muito... Eu estou realmente obcecada por esse universo de Frieren, sabe? A cada volume que chega, eu falo assim, nossa, eu quero ler, porque pra mim os detalhes fazem parte de tudo, sabe? Se eu tô ali na parte da masmorra, por exemplo, que pra mim é uma parte... Nossa senhora, cara, é muito boa a parte da masmorra, né? Que já é mais pra frente da história, acho que já tá ali no volume 7, 8, sabe? Então... Eu consigo, assim, sentir aquela masmorra, sabe? Do tipo, cara, eu quero explorar essa masmorra também. Quero saber como que é explorar uma masmorra. E aí, no meio dessa saga, desse arco, se fala, né? Do tipo, ah, como são masmorras? E aí volta pro passado, sabe? Tem pequenos flashbacks que mostram outras masmorras, outras aventuras. E eu fico, ai, cara, que legal. Isso é muito legal, isso é muito divertido. Então... Eu acho que a obra mexeu comigo mais ou menos nesse sentido, sabe? Eu não sei também como é pra você isso, Gi, assim. Acho que você me ouvir falar é mais divertido pra você, porque você meio que na sua cabeça fala assim, nossa, eu sabia que a Paloma ia ficar desse jeito, entendeu? Mas eu também quero saber como que é pra vocês. Na verdade, eu não penso tanto assim. Só o meu instinto que diz, ela vai gostar. Agora, como você vai... Tanto que assim, gente, vou abrir um parênteses aqui, eu vou fazer uma denúncia. A Paloma não gosta de Boat the Rock. E eu achei que ela ia amar, porque Boat the Rock tem quatro menininhas, tem uma menininha que gosta de outra menininha, tem guitarra, tem showzinhos alternativos, tudo que ela gosta. Mas o que ela não gosta é da... Boat. Pois é. Enfim, então eu já errei uma vez, e isso me dói até hoje. Guardarei isso até o fim das nossas vidas. Mas enfim... Acho que sobre isso que você tá falando, isso já fica evidente já no primeiro capítulo, no primeiro episódio, porque é o fim da jornada, o nome, né? Chama O Fim da Jornada. E você fala, o quê? Acabou? Começou no fim? Como é que é? Então, eu gostei, assim, de primeiro eu não gostei tanto disso. Eu falei, ai meu Deus, o que, que é isso, né? Porque quando você começa um mangá com o fim da jornada, você fala, tá, então o que, que você tem pra me mostrar? Depois que as coisas acabaram, depois que você matou o vilãozão, depois que você viajou com seus amigos para um monte de lugares e etc. O que, que você vai me contar? O que, que você tem para me dizer? Sabe? Uhum. E eu acho que Frieren pega muito a gente nesse sentido, porque ele passa a sensação de estar mostrando algo completamente novo, que é o que acontece depois, né? E na verdade, o que acontece depois não importa, porque é sempre sobre a jornada. Entendeu? Não importa o que acontece no final, no começo, no fim, é sempre sobre a jornada. Então a jornada de Frieren, ela vai se expandindo, e é muito louco que você tem vontade de continuar lendo, de continuar assistindo. Eu acho que no mangá essa sensação é mais forte. Você tem vontade de continuar lendo, mesmo quando aparece um capítulo aleatório dela ajudando alguém, algo que não tem nada a ver com o objetivo final, que é chegar no além, né? E mesmo com esses capítulos aparentemente aleatórios, você fala, meu, eu quero ver o que, que vai acontecer, qual que é a próxima, qual é o próximo que vai acontecer. Isso não tem a ver com o final em si. Ok, eles têm um objetivo ali, mas eles não ficam lembrando disso toda hora. Não é uma coisa que fica ali, nossa, estou aqui upando ou estou o tempo inteiro me esforçando por causa daquele fim, sabe? Não é, não é pelo fim em si. Então, e usar isso nesse contexto da pós-morte do grande vilão é genial, sabe? Não, é genial. E aí, assim, você também tem uma história que vai começar em uma outra geração. Né? Porque assim, a Frieren, ela é uma elfa. Então, assim, o tempo pra ela passa de maneira diferente de praticamente qualquer outro ser humano, entendeu? Porque tem pouquíssimos elfos no universo de Frieren. Então, assim, ela é um ser muito único, assim, muito peculiar, né? Então, 10 anos pra ela passa, assim, como se fosse uma semana pra gente, sabe? Então, isso também tem um processo diferente, porque a Frieren, ela passou por um momento da história que foi muito impactante, que assim, que mudou gerações dos seres humanos, a humanidade como um todo, mas pra ela foi só uma ação, pra ela só foi um momento, né? E aí agora ela está vivendo nesse pós, né? Nesse pós-fim, que é uma era de paz, que é considerado uma era de paz. Então tudo é muito diferente, os formatos de relacionamento é diferente, a maneira como a magia cresce no mundo é diferente, as necessidades dos humanos é diferente. E isso tudo passa pelos olhos da Frieren. Eu acho isso, tipo, fantástico. É por isso que eu acho que eu amo tanto a Frieren. A Frieren, ela é bichona demais. Porque além de ela ter 1000 anos, ou mais de 1000 anos, e isso nunca fica claro na obra, é mais de 1000 anos, gente. Pode ser, sei lá, 1200, pode ser 1010, pode ser, não sei, sabe? É, mas é mais de 1000 anos. E você vê, por exemplo, ela sendo a única maga da tribo dela, depois ela treinando com a Flame, né? Flame? É Flame, né? É, com a mestra dela, que ensina como derrotar demônios. É, a gente tem o momento que a Frieren se torna o algoz de demônios, porque ela foi treinada para isso. Então ela é uma das únicas magas daquele momento que é capaz de derrotar demônios. Coisa que isso não existia, sendo que os seres humanos nem usavam magia. E isso, assim, muito tempo atrás. A gente tá falando de um tempo muito, muito longínquo. Muito antes de eles iniciarem a jornada para derrotar o rei demônio, sabe? É muito legal como, ao longo da história, os autores, né? Que são dois. Uhum. Né, um desenho escreve. Eles vão mostrando o quão overpower a Frieren é. Porque, de primeira, a gente não sabe a idade dela. A gente só sabe que, tipo, 100 anos passa rápido pra ela. Aí a gente vê que, sei lá, ela não se apega a muitas pessoas. Aí, de repente, a gente vê ela explodir. Que ela foi treinada pela maga mais importante da humanidade. A gente já fala, meu Deus, ela é muito foda. Aí ela vem e fala, olha, eu tenho mais de 1000 anos lá pra alma. Pra aura, aí depois, é pra Aura. Aí depois ela encontra a Serie, que, tipo, ela também conhece. É mais velha Serie, que ela. Que é mais velha que ela. Aí tem o Kraft, que a gente também não tem nem ideia do quão velho ele é e o que ele já fez. Então, é legal como a história vai mostrando cada vez mais, tipo, ó, a Frieren é foda. A Frieren é foda. E vai demorar pra achar alguém que realmente vai dar trabalho pra ela, né? Exatamente. E é isso, vocês só vão ver ela ganhar por enquanto. Às vezes ela se machuca, mas ela só ganha. A nossa altura. Não, e o que eu acho mais foda em Frieren, que não é sobre as lutas. Não. A questão não é sobre as lutas, entendeu? A força da Frieren não é só sobre ela ser muito foda nas lutas, entende? É uma questão também de bagagem mágica. É uma questão de entendimento de como o mundo, de como o tempo passa. Então, assim, cara, eu tô arrepiada aqui, porque, assim, é dificilmente hoje a gente... Hoje não, acho que de maneira geral, na indústria de quadrinhos e tal, quadrinhos no Japão, eu quero dizer, né? É, quando a gente tem uma obra que está falando sobre magia, sobre RPG, sobre lutas, né, demônios contra humanos, o que sempre vai se sobressair é essa questão do tipo, do poder, né? Do quanto eu posso usar o meu poder para mudar o mundo e como tudo isso está centralizado neste objetivo de eu vencer esses grandes vilões. Então, no fim, o foco sempre vão ser as lutas. Vai ser como que o personagem vai usar as suas artimanhas ali, os seus poderes para conseguir derrotar o outro. E Frieren não é sobre isso. E é isso que eu fico obcecada, entendeu? Porque você tem ali a Flame, que ela como humana, muito tempo atrás, tinha esse objetivo, cara, o mínimo que eu posso fazer pro universo é tentar fazer com que a magia entre na geração dos humanos. Que os humanos comecem a entender a magia como forma de se defender dos demônios. Esse era o objetivo dela. E ela vê na Frieren essa pessoa que é uma elfa, que tem condições de levar todos esses conhecimentos que ela adquiriu como humana para a posteridade. Para a posteridade a gente está falando para daqui 500, 600, 700 anos, entendeu? Porque os humanos teriam muito mais limitação de levar isso, sendo que demônios também vivem muito, né? A gente tem ali a Aura, que tinha pelo menos 500 anos ali de vida, então... Isso, comparado aos humanos, é muita coisa, né? Então, assim, como que a gente pode derrotar os demônios? Como que a gente pode lidar com essa ameaça futura, entendeu? Que também era uma ameaça da realidade da Flame, mas era distante de muitos humanos, entende? Então, assim, eu acho que é tudo muito foda, é muito sobre como a humanidade está avançando, como a humanidade evolui. E não só evolui pela magia, mas evolui nos métodos de entendimento comportamental dos demônios, entendeu? De criação de sociedade, porque depois a gente vê a série. Sendo que a série não, que treinou a Flame, detalhe, a série como elfa, acho que é a mais velha, né, da história até aqui, treinou a Flame. Será? E Não sei, aí, olha lá, você tá querendo falar, você tá querendo me dar spoiler. Você tá não, não dar é spoiler. Não, ah, agora então tá bom. É, será? Porque tem o Kraft, véi. Tem o Kraft que a gente apareceu... não sabe. Dois, é. Três capítulos ele apareceu, ele já mexeu com a gente, esse filho da mãe. Mexeu com a gente, pois é. E aí a gente vai vendo que existem outros heróis além da Frieren também, que estão no meio disso tudo, no meio desse que não é exatamente um objetivo da Flame. Mas é essa questão de necessidade de sobrevivência, sabe? Eu acho que é muito sobre isso, Frieren. A necessidade de sobrevivência de gerações posteriores, pro futuro, sabe? Assim por diante. No entanto que tem a conversa da série com a Frieren, que ela fala, a humanidade é o que vai nos derrotar, né? Assim, tipo, nós como elfas magas. É, você pode ver que a cada geração você tem os humanos criando. Eles não têm tempo, que nem nós temos, para fazer vários nadas. Sei lá, sabe? Uma coisa assim, para fazer vários nadas. Eles precisam, eles sempre estão na urgência de querer fazer alguma coisa que os protejam para a posteridade. Então, quem for derrotar a gente no futuro, vão ser os humanos. Então, assim, tipo, nunca subestime os humanos, né? A série fala, assim, tipo, é só ver o quanto eles vão evoluindo a cada geração e o quanto eles vão se estruturando cada vez mais, né? E a Frieren, ela responde pra série com brilho no olhar. Eu fiquei louca nessa conversa. Eu fiquei louca nessa conversa, entendeu? Entre as duas personagens. Porque, tipo, a Frieren, ela não vê os humanos como uma ameaça, entende? Como inimigos dela. Isso é muito foda! Isso, assim, tipo, é muito foda, porque ela é uma elfa de 1000 anos. Ela poderia simplesmente olhar pros humanos como formigas. Que, de certa forma, até é, sabe? Até é. Ela poderia ter essa arrogância, essa superioridade como elfa. Que a série, em algum nível, até tem, né? Que a série, ela tem um pouco desse desdém, dessa imaturidade, digamos assim, tanto com demônios quanto com humanos. Ela se vê muito nesse pedestal, assim. Ainda que eu goste dessa personagem, tá? Eu acho a série complexa. A série. Eu acho ela muito... Acho que também, se a obra pudesse trazer um pouco mais dela, seria muito interessante, sabe? É, porque por mais que ela fosse contra muitas coisas que a Flame fez, porque ela não queria levar magia pros humanos, que a série fala, não, magia é pra poucos, magia tinha que ser considerada, sei lá, uma coisa academicista, sabe? Um papo meio academicista, tipo, não, é só pra elite, é tipo que nem medicina. Não, medicina não tem que ser, não é qualquer um que pode fazer medicina. É tipo isso, sabe? A série tem um pouco disso, assim, tipo, não é qualquer um que pode aprender magia, não é assim que funciona, sabe? E no fim das contas, ela foi lá e fez uma sociedade de magia depois pra conseguir treinar, pra conseguir treinar humanos. Então você fala, olha aí, série, você fica falando mal da Flame, que não sei o que, mas no fim você tá levando o sonho dela adiante. Mas ela fala também que ela não se arrepende de ter pegado nenhum aluno humano, uhum. E que ela lembra dos feitiços favoritos de todos, do rosto de todos, etc. Então, a série, ela tem um jeito dela, que inclusive eu quero conectar com o que você tá falando sobre isso. Eu acho que Frieren tem muito sobre a humanidade de cada um. Porque o que acontece? Quando começa a jornada pra gente, né? Quando a história começa pra gente, a Frieren se separa dos amigos dela de uma forma, assim, assustadoramente fria. É muito rápido, né? E ela simplesmente fala, ah, olha, os 10 anos que eu passei com vocês não é, acho que nem um centésimo, nem um milésimo da minha vida, não significa muito pouco. E isso meio que dói, você fala... Poxa, magoada. Aí passa, sei lá quantos anos, o Rimmel morre. E gente, eu acho maravilhoso o Rimmel aparecer baixinho, careca. Calma, ela quase não reconhece ele, tipo, nossa, você mudou muito, né? Isso depois de 50 anos, né? Ou seja, eles terminaram a jornada deles, a Frieren passou 50 anos coletando grimórios pelo mundo, e ela prometeu pra eles que ela voltaria pra levar eles pro Fogos, né? Pra ver um momento específico. Estrela. E aí eu acho muito doido que o Rimmel morre. E assim, é muito legal você ver ali esses primeiros momentos. Talvez o primeiro volume, o primeiro capítulo, o primeiro episódio. O Rimmel morre e a Frieren chora. Então a gente tem uma pessoa que deu tchau para um amigo de 10 anos. Que ficou 50 anos longe deles. E aí quando volta, dá oi, sei lá o quê, faz um remember lá da amizade. E quando ele morre, ela chora e ela fala alguma coisa como eu gostaria de ter vivido mais com ele, ou de ter mostrado para ele como a amizade dele importava para mim e tal. E aí eu acho que a gente entra muito numa jornada que é muito humana, que é a jornada do luto da Frieren, né? A Frieren, depois do Himmel, ela começa aos poucos, dentro do limite de tempo dela, a mudar o modus operandi dela, porque antes disso ela vivia isolada na floresta, ela só tinha se conectado com a Flame, pelo menos que a gente saiba até agora. Ela não convivia ali tão próximo dos humanos, ela vivia como uma maga ali quietinha na dela. Depois disso, depois de tudo que ela viveu com um herói lá, com um grupo de heróis, ela mudou, e quando ele morre, aí ela começa a viver o luto, ela começa a entender o significado de perda, né? Porque para um elfo, perda é uma coisa que você não luta, é uma coisa que você vai ficar vivendo toda hora. Exatamente, não. É corriqueiro para eles. Tipo, é corriqueiro. Meu. As pessoas morrem muito fácil. Então, inclusive, ela não queria treinar a Fern, porque logo ela vai morrer, ou ela vai morrer no campo de guerra, e etc. Então, o Rainer, ele insiste para ela treinar a Fern e tal. Ela não queria no começo, mas ela foi se apegando à Fern e ela foi querendo cultivar aquilo. E eu acho isso... É muito interessante de ver a Frieren, os humanos e os demônios, tá? Porque a gente tem ali algumas espécies, né? Também tem os anões, etc. Mas tem algumas espécies. E a Frieren, eles já falam, olha, os elfos, eles não têm uma vontade... Eles não se apaixonam tanto, eles não querem se reproduzir, não têm vontade de se reproduzir e tal. Então, né, tô aqui, tá assumindo a raça. Então, você já vê que o sentimento deles não é tão... A flor da pele, é mais ali, assim, aos poucos. Só que nessa jornada da Frieren, ela tá se conectando com os humanos e se conectando com a humanidade dela. E tem essa coisa do luto, porque toda hora ela tá lembrando de alguma coisa que aconteceu com um grupo de heróis, de um lugar que, sim, eles passaram, e ela quer replicar aquilo que ela aprendeu, ela quer viver aquilo, uhum, de novo, né, pra aceitar e fechar aquilo e ver aquilo de uma outra forma, não só como da primeira vez que ela viu, porque a primeira vez que ela viu, ela achou massa, só que a segunda, uhum, agora ela sabe apreciar, e quando, exatamente, o Himmel morre, ela se diverte, né. Ela se diverte. Quando o Himmel morre, ela falou, meu, eu quero apreciar tudo aquilo que ele me ensinou. Então, ela, uhum, vai viver isso e vai ajudando as pessoas, coletando as pessoas, mesmo que, às vezes, ela não entenda muito sobre aquilo que ela tá fazendo. Ela meio que segue uma coisa, um instinto que foi desenvolvido nela. Então, às vezes, ela fala, mesmo que seja brincadeira, eu acho que é bastante sintomático. Ela fala, gostei dessa vila, vou ficar aqui uns 10 anos. Não, e a Fern e o... como é que é o nome dele? Stark. Stark? O Stark... Fala assim, não, a gente tem que passar duas semanas só aqui, de, tipo, 10 anos pra eles, pros dois, é muito, entendeu? Porque a gente exatamente também tem que lembrar. Ou então, rapidinho, só concluindo, ou então a, claro, Fern e ela brigam por alguma razão, e ela não entende exatamente por que, que a Fern tá brava, mas ela confia, cara, se ela tá brava, ela tá brava, entendeu? Não sei porquê. Mas sei lá, vou pagar um doce aqui pra ela e talvez fique tudo bem, sabe? Então, ela segue não entendendo muito bem as coisas, mas ela sabe que alguma coisa tem que ser feita ali e que é pro bem, e tentar buscar o bem das pessoas, né? Aham. Uhum. E eu acho muito massa, assim, como o tempo flui em Frieren e como a Frieren, como personagem, no caso, né? A gente vai falar Frieren várias vezes, gente, porque Frieren é o nome da obra, então é foda, né? Frieren. Mas, por exemplo, no primeiro volume a gente não tem muito, muito claro qual que seria o objetivo, né, pós-morte do Rei Demônio. Cara, o que é, pra onde vai essa história, né? E é só ali, mais ou menos, no segundo volume, quando aparece o Aisen, né, que é o anão, que a gente vai entendendo um pouco mais. Porque o Aisen, como anão, ele também vive mais do que os humanos. Então ele ainda está vivo, ele ainda, né, ele não tá mais pronto pra ficar lutando, aquela coisa toda, mas ele ainda tá vivo, ele conseguiu treinar um discípulo, e ele também foi atrás de outras informações. E aí que ele vai falar da Flame, ele fala, olha, tem uma magia perdida da Flame que os humanos não encontram mais, e que não sei o quê, e dizem que esta magia perdida está lá no norte, lá onde o Rei Demônio, a gente derrotou o Rei Demônio e tal. Então também é uma jornada incerta, mas é uma jornada longa, né? E o que você acha, Frieren, de você fazer isso por um velho amigo, né? Porque ele fala assim, ah, é por mim, também é pelos humanos e assim por diante. Só que aí ele também entra um pouco na questão emocional ali, né? Da Frieren, tipo, ah, do grupo dos heróis e tudo mais. Você acha que o Rímel não ia fazer isso? E sempre citam o Rímel ali um pouco com a Frieren, porque eu acho que era ele que mexia um pouco mais com ela nisso, né? Ele era talvez um personagem ali pra Frieren, que às vezes ela não entendia muito bem por que que ele fazia essas coisas, né? Tipo, que nem na masmorra mesmo, por exemplo. Ele queria primeiro ir pela masmorra inteira, primeiro, antes de derrotar o boss da masmorra, sabe? Porque pra ele isso era divertido. O processo da aventura era divertido. Né? E pra ela isso não fazia sentido. E muitas coisas que o Rímel fazia, não fazia sentido para Frieren, né? Então, começou a fazer mais sentido pra ela quando ele morreu. Quando ela começou a entender um pouco mais e se conectar mais com essa humanidade dela. E eu acho isso tudo muito lindo, entendeu? Porque aí a gente vai entendendo que, beleza, eles têm um objetivo que é encontrar essa magia perdida da Flame, que foi a mestra da Frieren, entendeu? E que a Frieren conhece, tipo, demais, sabe? Ela enterrou a própria mestre. Então, ela tem uma conexão direta com ela, uma das únicas personagens que viu a Flame viva. A Flame é uma grande lenda agora, né? Porque isso já tem, sei lá, 300, 400, 500 anos que ela morreu, né? Mil anos. Então é isso. Mil anos que a Flame morreu. E se encontra grimórios e grimórios de magias da Flame que são falsas. Então, né, você tem ali uma imagem da Flame como uma grande maga dos humanos e que não sei o quê. E que a Frieren sabe quem é. E que os humanos não têm mais. Eles já perderam muito dessas conexões e do conhecimento de quem foi a Flame. Então, quando o Aisen pega e fala, olha, eu vou deixar isso nas suas mãos, é meio que assim, do tipo, cara, eu só confio em você pra fazer essa parada pros humanos também, sabe? Porque você conheceu a Flame, você sabe o que é magia falsa, o que não é magia falsa dela. Você é a única que vai conseguir lembrar de todas essas coisas e conseguir trazer essas informações pros humanos, porque os humanos já nem sabem mais quem é a Flame. Então, assim, você está falando sobre a Frieren, sobre a jornada da Frieren, mas sobre a jornada da humanidade, entende? Eu acho que é isso que me encanta mais em Frieren, né? É como essa história é contada, por mais que seja em pequenos quadros, em pequenos detalhes, em personagens que vêm e vão, né? Como o sacerdote, que chega ali, acho que no segundo ou terceiro volume, ele chega, vem, marca aquelas pessoas, marca a Fern, o Stark e a Frieren, fala que precisa encontrar um amigo e vai embora. E a Frieren não aceita outro sacerdote da equipe. Porque fala, não, é ele que é o meu sacerdote, sabe? Ele que é o sacerdote dessa equipe. Eu acho isso muito fofo, sabe? Porque ela vai trazendo muito dessa humanidade dela e com os humanos, sabe? Do tipo, sentimento mesmo, de acolhimento, de amizade. E é muito foda. E enfim, eu acho isso. A gente já tá se alongando muito aqui. Mas eu acho que a gente ainda precisa falar dos elfos. Eu sei que talvez falar da Fern e do Stark também seja bacana, porque eles são os grandes amigos da Frieren agora nessa nova jornada, mas eu vejo muito mais eles como pupilos, como os filhos mesmo, assim, entrar, sabe? Filhos do coração, assim, da Frieren. Então, eu não sei, eu não tenho uma conexão tão forte com eles, assim, como personagens, mas é muito bonito ver quando a Frieren coloca alguma missãozinha na mão deles e confia. A Frieren é muito a mãe babona do tipo, cara, eu confio no potencial desses pupilos aqui, entendeu? Eu confio no que esses caras podem fazer. E ela meio que entrega, ela tá passando o bastão do conhecimento dela pra Fern. E eu acho isso muito foda, porque a Fern, ela tá meio que se tornando uma maga meio Flame, meio Frieren. Ela fica ali, sabe? Uma coisa meio, tipo, das duas, assim. E isso é muito foda de ver, sabe? Porque ela tem realmente muito potencial, mas ninguém... As pessoas de fora, a própria série E, assim, só foi ver algum valor na Fern quando a Fern, tipo, não é que desdenha, assim, sabe? Do tipo, percebe coisas mínimas, né? Percebe coisas mínimas da própria série E, né? Do tipo, ah, você está, que magia instável é essa que tá aí, né? E a série fica, caralho, pera, então essa maga não é qualquer maga, mas antes disso... Pra série E, a Fern era qualquer maga, né? Então, tem muito disso também. Acho que ela fica entre Flame e entre a Frieren, assim. Eu acho que a Fern tem um lado muito importante de ser realmente essa conexão, né, do resultado do trabalho de humanidade da Frieren para a humanidade. Então, realmente, a Frieren vai carregar isso tudo. Tem também a questão dela ser uma filha da guerra, né? Então, dela ter ranço um pouco até de magia e aprender a lidar com isso. Mas eu acho. É simplesmente uma relação muito gostosa de assistir, né? De cuidado, de companheirismo, talvez mãe-filha mesmo, de ensinamento e o crescimento da Fern, e ela virando cada vez uma gigantesca, sabe? Que percebe coisas e que tem ataques poderosos e que as pessoas começam a respeitar. Isso é muito legal. E a personalidade da Fern eu acho ótimo, porque ela tem um jeito muito polido de falar, né? Tanto que ela chama o Stark de Stark-sama. E aí, quando ele pede para ela parar de chamar ele assim, ela, eu acho que só chama ele pelo primeiro nome, aí ela fala: Meu Deus, parece que você me despreza muito mais agora. Então ela tem uma personalidade muito gostosinha de acompanhar. O jeito que ela fica emburrada É uma coisa e tal. bem adolescente, né? Porque ela tem 16 anos e o Stark tem 18. Então, assim, eles são super novinhos mesmo. Adolescentes, e é isso, sabe? Então acho que a Frieren adora ver a novelinha mexicana dela, às vezes ela não entende o que tá acontecendo. Inclusive, eu acho que o. Ah, eu não lembro agora o nome do sacerdote, né? Que entrou. Ele é muito legal porque ele representa uma outra. Cem, não é cem? Acho que é cem, não é Sem, cem? sem. Acho que é cem. Deve ser sem ou deve ser. Acho que é sein, porque eles fazem a leitura em Ah, alemão. sign. É, a leitura em Isso, deve alemão. ser isso mesmo. Eu lembro que no começo a Frieren não gosta muito dele, porque ele não quer sair da vila, ele quer lá, tipo, ah, eu tenho um compromisso aqui com meu irmão e tal. Inclusive a cena do irmão socando ele é maravilhosa. E a Frieren vê um pouco de si nele, né? Então essa equipe vai formando um pouquinho dessas coisas que é a Frieren. Então tem o Stark, que é completamente medroso, mas muito poderoso, muito, muito poderoso, e não acredita na própria força dele. E ele. Eu acho que o Stark, eu acho que ele traz um pouco da comédia na história, mas acho que ele traz essa coisa de acreditar em si mesmo e ir construindo isso. E tipo, de enfrentar as coisas, seguindo seu instinto, por mais que o seu racional fique ali falando, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu vou seguir o meu instinto. Que nem a Frieren fala, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei porque ela tá brigada comigo, mas eu vou seguir um instinto aqui e vou arrumar isso aqui. Então o Stark tem isso também. Eu acho que toda essa trupe é muito gostosa de assistir, os personagens que vão aparecendo e se complementando, que nem aquela menina assassina maluca. Maravilhosa, eu adoro. Ela é doida de pedra, amo, entendeu? O Craft, o grande mistério, o que que Pois acontece com é. ele, né? Pois é, Giovana, vamos pegar esse gancho aí. A gente falou, acho que bastante já da série E, né? Começar, pelo menos até então, ao que parece, é a maga mais antiga. Também não se fala exatamente quanto tempo ela tem, mas é, né, dá um entender, assim, que pelo menos, sei lá, uns 2.000 anos, ela chega até a dizer, tipo, nós somos seres que podemos viver a eternidade. Eu fico pensando, caralho, então não, um elfo não pode, não deve viver só 3.000 anos. Eu acho que tem um momento que eles falam, ah, esse feitiço, ou esse monstro, ou sei lá, esse hábito é do tempo mitológico, que eu acho que é de 10 mil anos atrás, alguma coisa assim. E eu acho que a série viveu um momento desse, mas eu não. Mais ou menos isso, né? É, 5 Que a eles 10 mil falam lá da anos. mãe, né? Tipo, o ser divino ali do mundo de Isso. Frieren. Deve ser a série, o ser divino deve ser a série, ou deve ser o Craft. Você vai ver. Então, e aí a gente tem esse personagem que aparece do nada, né? O Craft, né? A jornada deles. E a gente. Ele aparece ali super bonzinho, não sei o quê. Ah, eu sou só um elfo que estou aqui numa jornada, estou andando por aí, perambulando, sou um andarilho. E aí depois disso, depois que ele aparece, a Frieren descobre que o Craft, ele foi um andarilho guerreiro junto com um sacerdote, muito parecido com a história do Sain que ele trouxe pra gente, que a história traz, né, ali. Do Sain, que foi muito. Tinha ali esse guerreiro junto com ele, que eles faziam. Eles tinham muitos sonhos, faziam algumas coisas juntos, e eles queriam ser esses aventureiros juntos. E aí tem essa imagem, né, que os humanos ainda guardam, né, lá da estátua do Craft e desse outro sacerdote, E tipo, a Frieren olha assim, do tipo, mano, quando que isso aqui foi feito? Sabe? E, tipo, a Frieren não sabe a história do Kraft, sabe? E a Frieren já tem mais de 1000 anos. E a Frieren não faz ideia do que o Kraft fez pra se ser considerado um herói e ter uma estátua. Então, assim, a gente já tava remontando outros momentos da história. Outras épocas que tiveram seus heróis, seus momentos ali. E um de um sacerdote também que a Frieren nunca viu. E que parecia muito o Sain, né? Então a gente fica, nossa, será que foram gerações anteriores do Sain ali, antepassados do Sain, não sei, que, né, acabou ali ajudando o Kraft em alguma coisa. E a gente tem outros personagens ali também, eu sei que a gente tem o Kraft como uma imagem que me chama muita atenção, tipo, mano, cara, eu quero de volta esse personagem. Tipo, porque o Kraft, ele aparece só no momento, gente, da história. E vem embora. Dois momentos. É verdade, dois momentos. Que ele bate com a maga lá, doida, né? Que ele vê a maga doida. Ele lá. Salva os bandidos de ser morto por ela. Exatamente. E aí, assim, você sabe, tipo, beleza, esse personagem, ele tem alguma coisa. Tipo, meu, ele tem muita bagagem. Tem alguma coisa ali nele, sabe? E que a Frieren não faz ideia de quanto que foi isso. E talvez ela não tenha mesmo, talvez o Kraft até tenha a mesma quantidade de tempo da Frieren, mas é que ele estava em outro lugar, sabe? Num outro lugar físico, tipo, do território. Porque a Frieren, ela ficou muito tempo isolada, né? Ela ficou muito tempo ali só na florestinha dela e tudo mais. Então, alguns conhecimentos realmente podem ter passado batido por ela. Mas o Kraft como personagem, eu fico assim, ai! Quando eu começo a imaginar minhas historinhas, eu imagino o Kraft como meu pai, por exemplo. Sabe? Puxa, não, porque eu quero ser uma meia-elfa aqui nesse mundo aqui de Frieren, entendeu? Então você vai ser uma meia-elfa. O Kraft vai ser meu pai, entendeu? Porque o Kraft parece ser muito mais legal do que a Frieren. E eu acho que ele até pensaria em ter filhos. Ser legal nesse ponto, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer um filho aí no mundo, sabe? Então, eu sou filha do Kraft, entendeu? Eu me sinto assim. Muito bom. Eu queria acrescentar mais uma coisa aqui nessa pauta, que é o elemento dos demônios. Uma coisa que me surpreendeu muito em Frieren, a primeira vez que ela encara um demônio, ela se mostra completamente piedosa. E pra mim isso me chocou um pouco, porque na maioria dos mangás, quando a gente vai ler, tem sempre a redenção do vilão, né? Nossa, não, ele tem um lado humano, ele faz isso porque, nossa, tem uma justificativa. E a Frieren não quer saber. Fala, olha, ele usa as palavras pra caçar e pra ser maldoso, e ele é um ser maldoso e acabou. E eu achei... Essa é a natureza dele. É a natureza dele. E eu achei isso um discurso muito perigoso, tá? No contexto humano, se falar que existe uma criatura que ela é completamente incapaz de sentir, ela é totalmente manipuladora e eu vou matar porque dane-se, eu quero matar essa raça. Eu acho esse discurso, entra ali numa área um pouquinho cinzenta, dependendo de como isso vai ser tocado na história. Só que ao mesmo tempo, eu olhei para um outro ângulo, que foi, cara, a Frieren detesta do fundo do coração dela quem finge fendimentos, né? Quem usa isso para manipular pessoas e etc. Ou seja, aquilo que é contrário aos humanos. Por mais que a Frieren tenha dificuldade de entender os humanos, que alguns sentimentos passem batido por ela, tal qual os demônios, porque os demônios também não entendem muitos sentimentos dos humanos, tá? A Frieren não é diferente nesse sentido. Ela também não entende alguns sentimentos. Ela tá ali no meio, porque ela sente, mas ela não entende tudo. Ela acaba se vendo odiando esses caras que, assim como ela, não entendem coisas. Só que eles não entendem, foda-se, não vão trabalhar sobre isso. A gente tem agora no mangá a saga do Marte, que tá tentando, né, se conectar com os seres humanos, mas só tá fazendo cagada. Eu acho muito importante essa saga do Marte, que... Nossa, você viu quando eu terminei de ler ali, quando a Frieren entende a magia do Mate, eu me arrepiei totalmente. Falei, caralho, que foda. Nossa, que pariu, Frieren, você é foda demais. Mas toda a história do Mate, pra mim, é muito, muito, muito foda pra gente entender a dinâmica dos demônios. E eu acho isso em Frieren muito acertado, tanto do ponto de vista de escrita mesmo, né? De escrever a narrativa, de entender ali a criação de uma raça, de um personagem. Que você tem, primeiro, ali, a criação da natureza dos demônios. Então, quando a Frieren fala, olha, os demônios se parecem muito com os humanos, fisicamente falando, né? Mas isso não significa que eles pensem como ou podem ter qualquer sentimento de empatia pelos humanos. Eles não sentem nenhum tipo de empatia pelos humanos. Eles só usam subterfúgios sentimentais para fazer a caça aos humanos, porque eles se alimentam de humanos. Então, se for preciso manipular, eles vão manipular para conseguir a caça deles. E isso a gente tem primeiro essa visão da Frieren. Só que depois a gente tem a visão do próprio Mate como demônio, que é isso mesmo. Que, tipo, ele ficou anos, séculos, tentando entender qual que era a sua própria natureza. Por que que demônios agiam dessa forma? Por que que demônios olhavam para os seres humanos e não poderiam viver pacificamente com os seres humanos? Ele queria, de alguma forma, subverter isso. Tipo, cara, talvez, em algum momento, a gente poderia viver com os humanos. Só que aí, ele vendo a própria natureza, ele vê, não, eu não sou como humano. Eu definitivamente não conseguiria viver pacificamente com os seres humanos. Porque pra mim, ele é, primeiro, a caça, quem eu devo me alimentar. Não exatamente, né? Mas ele sente, como posso dizer, ele se sente superior aos seres humanos, assim, sabe? Tipo, ele se diverte vendo a desgraça dos humanos. Tipo, ele não conseguiu criar empatia, ele não consegue entender esses sentimentos. Eu acho que os demônios não precisam se alimentar dos humanos. Eu acho que eles podem se alimentar de outras coisas, mas que eles matam os humanos, assim, meio que por diversão. Eu acho que eles falam isso na saga da Aura. Mas eu gostei que nesse arco agora do Marte, do Eldorado, né, tem aquela demônia solitária lá, que fala, que compara, né, se eu não me engano, os golfinhos com peixe, né, que eles são parecidos, vivem no mesmo ambiente e tal, mas um é mamífero, o outro é um peixe, né, então... tem até um nome disso na ciência, não lembro agora, mas eu acho que ali ficou muito mais claro pra mim a diferença entre os humanos e os demônios. Mas aí eu fico a pergunta, nisso quem que é a Frieren? A Estrela do Mar? Ela é quem? É difícil, não sei também, talvez ela seria... Uma enguia, ou... Acho que enguia é peixe também. Enguia é peixe. Acho que não entra como uma cobra. É uma esponja. Esponja é outro tipo. É, isso. Alguma coisa assim, né? Mas eu acho muito interessante porque... Não, os demônios se alimentam de humanos. Eles podem se alimentar de outras coisas, mas eles também se alimentam de humanos. Isso. Eu sei que em algum momento... em algum momento isso é dito. E, só que eles têm a própria estrutura de sociedade deles. Então é muito mais sobre, eu vou criar a minha estrutura aqui de sociedade, que é pautada na força, né? Que é pautada na força mágica, né? Cada vez mais, quanto mais forte eu sou, mais respeitado eu sou pela minha casta. Então, por conta disso, por conta desta natureza de força, eles vão subjugar outras raças através da força. Então, assim, é muito simples. É muito simples do, tipo, por que que eles não conseguem viver pacificamente com os humanos, entendeu? Simplesmente não é a natureza deles, cara. É tipo, é como se fosse a caça e o caçador, sabe? Uma parada meio assim, que quando o Mate percebe, então, beleza, eu não vou ter essas respostas. Então eles sempre vão ser inimigos, naturais, digamos assim, sabe? Então quando a gente tem essa explicação na história, pra mim ficou muito mais evidente por que que a Frieren tem esse pensamento tão claro, do tipo... Meu, beleza, eles podem estar tentando o máximo, estar tentando viver ali com os seres humanos, mas na verdade não, eles estão fazendo algum plano para matar os seres humanos e subjugar aquele lugar, entendeu? Sei lá, isso pode demorar um ano, pode demorar 10, mas eles vão fazer isso, porque essa é a natureza deles. Do tipo, eles não estão ali porque eles gostam dos seres humanos, eles não estão convivendo com os seres humanos porque, sei lá, eles querem fazer uma sub-raça, ou porque eles querem viver pacificamente, e isso nunca vai ser o plano deles. Entendeu? Então quando a gente tem essa saga agora do Dourados, pra mim ficou muito mais claro. Você tem a própria Solitaire, que conhece um monte de magia humana, de como os humanos usaram as magias, ela tem esse fascínio, mas isso não faz ela ter empatia alguma, ter qualquer sentimento empático pelos seres humanos. Ela vai continuar matando seres humanos, entendeu? Porque isso é da natureza dela, e ela não nega isso. Então eu acho que nesse ponto, olhar os demônios como monstros, digamos assim, monstros que se parecem humanos, faz mais sentido. E aí essa coisa do tipo dessa área cinza, ela sai um pouco, sabe? Porque não é humano matando humano. A gente não tá falando de uma política de guerra muito forte, sabe? A gente tá falando, sei lá, de uma questão mais de cadeia alimentar, digamos assim, sabe? Então, pra mim, isso ficou um pouco mais de boa, de lidar, sabe? Tipo, mano, eles vão lutar com demônios eventualmente na sua jornada. E os demônios sempre vão ser vistos como os grandes inimigos mesmo. Porque a natureza deles é isso, é subjugar os seres humanos pela força e matar todo mundo, né? Eles não têm sentimento de piedade. Uhum. Isso é uma coisa que falta, é uma característica que não existe na biologia do demônio, sabe? Então a gente não pode tratar eles, sei lá, como seres pacíficos, como seres que vão ter humanidade em algum nível. Porque eles não vão ter, eles vão tentar recriar, replicar essa humanidade pra justamente derrubar na força, entendeu? Então pra mim ficou mais de boa isso, assim, quando eu entendi o Mate, sabe? Falei, ah, beleza. Então beleza, então é isso, eles só se parecem com humanos, eles não são humanos. Mas mesmo assim o Mate conviveu. Ele treinou o... Não, ele treinou o mago. Não, pra você... Eu acho que isso é muita frieza do Mate. Acho que o Mate, ele é um demônio muito único. Acho que entre todos os demônios que foi mostrado até então, ele é muito único. Ele teve muita frieza pra saber lidar com... Porque ele tem um objetivo, ele não, né? Sentia... Isso, ele tinha um objetivo do tipo... Eu quero entender o sentimento. Eu quero entender como os humanos sentem. Por quê? Porque eles falam palavras que eu não entendo. Então, rolou ali um fascínio. Pra ele entender esse fascínio e pra ele ter as respostas dele, ele não podia sair matando a torta direito. Teve um determinado momento na história ali do Eldorado que ele falou assim, ah, quer saber? Entendi a minha natureza agora, então é isso. E aí ele faz a magia lá, que todo mundo vira ouro, e acabou, entendeu? E ali ele fala, ah, então todo humano que chega aqui é isso, eu vou matar porque eu posso estar tentando aqui, vou tentar me divertir com algumas coisas e tal, mas eu realmente acho que eu nunca vou entender. A minha resposta é, eu nunca vou entender esses sentimentos. É, então, acho que ele é o único. Acho que foi o único demônio que tentou, digamos assim. Falhou miseravelmente. É, e falhou miseravelmente, né? Agora eu tenho uma pergunta pra você. Não está na sua pauta. O que você quer ver, você já falou do Craft, mas o que você quer ver aí agora nos próximos volumes, nos próximos capítulos de Frio? Cara... Eu quero muito, eu não consigo ver Frieren, assim, sendo uma história absurdamente longa, sabe, sei lá, 40, 50 volumes. Eu não consigo ver Frieren chegando até lá, exatamente, por mais que se os autores quisessem, eles podiam. Mas aí eu acho que seria um grande slice of life, entendeu, aventuresco, só. E eu acho que talvez perderia um pouco, sabe, alguns rumos ali. Eu gostaria mais de ver... Eu sou muito encantada pela questão dos elfos. Nossa, eu queria muito mais saber os próprios hábitos dos elfos. Por que que eles querem... Por que que eles não fazem reprodução? Por que eles não se reproduzem? Isso, assim, pra mim, né, não entra muito na minha cabeça, sabe? Assim, entra e não entra, né? Porque nós somos seres humanos que estamos acabando com o meio ambiente e que isso vai acabar com a nossa raça, né? Vai acabar com a nossa espécie. A gente sabe disso, mas a gente continua fazendo. Então, talvez, os elfos estão fazendo a mesma coisa, né? Mas eu gostaria de saber um pouco mais, sabe? De como que seriam esses hábitos, assim. Se existe alguma estrutura, inclusive dos anões também. Porque essas raças, elas ficam muito perdidas. A gente é muito conectado com os humanos. Mas Frieren, ele passa num universo muito parecido com um RPG da Idade Média. Do medieval, sabe? Que fica entre... Que usa referências dessas épocas, digamos assim. Então eu fico pensando, pô, não vai ter outras raças? Né? Por isso que eu pensei, e se eu fosse uma meia-elfa, sabe? Tipo, eu fiquei pensando um pouco mais nisso, sabe? De como a obra poderia explorar essas outras raças ali na obra, e um pouco dessas estruturas ali, porque a gente sabe muito da estrutura humana, né? Das cidades, das estradas, enfim, das vilas e assim por diante. Dessas outras raças a gente não sabe. Mas, além disso, eu gostaria muito de ver essa questão do além, da magia. Porque essa magia que no fim se tornou esse objetivo, que é a magia da Flame, é pra conversar com pessoas que já foram embora. Não é exatamente conversar com pessoas que foram embora. Isso também tá meio, tipo, não sabe exatamente se essa é a magia, né? O Aizen fala, olha, a gente, né, descobriu isso, isso e isso. Mas ainda a gente não tem toda a certeza do mundo, mas a gente sabe que alguma magia existe lá. E é magia que provavelmente é isso, que você entra para o além, digamos assim. Que você consegue ter acesso ao além. Você tendo acesso ao além, você tem acesso a conhecimentos passados, digamos assim. Então eu acho que esse é o mote, digamos assim. Então eu queria que em algum momento a obra voltasse um pouquinho para esse objetivo lá do volume 2, entendeu? A gente agora vai pro volume 11. E talvez trazer um pouquinho mais disso, sabe? De pistas, de que magia poderia ser essa. de onde estaria exatamente isso, né, nessa parte que o Rei Demônio, né, porque o Rei Demônio subjugou toda a parte do norte ali e tudo mais, então ainda é um local perigoso. Mas como que é esse território exatamente, sabe? Onde estaria essa magia neste território? Por que que a Flame estaria lá, sabe? Alguma coisa que traga algumas pistas mais, assim, pra gente entender que jornada do além seria essa, sabe? Você é a fanfiqueira aqui, então você imagina mais coisas da história. A única coisa que eu penso mais é sobre isso do final. Eu acho que não vai se tocar tanto nesse assunto até chegar ao momento final. E a minha teoria é de que esse feitiço, na verdade, é a morte. E eu acredito que, no final, a Frieren vai morrer. E aí vai encontrar os amigos dela e etc. E aí, tipo, eu acho que talvez ela só consiga fazer isso justamente por ter vivido a jornada que ela viveu agora e etc. Eu acho que vai estar conectado dessa forma. Talvez seja um pouco óbvio demais, mas eu espero que não seja isso. Apesar de eu gostar, eu gosto da ideia da Frieren morrer no final. Mas eu acho que vai ter um pouco mais de poesia inserido nisso, né? Porque Frieren tem muito isso da poesia, do negócio que não é falado. Páginas e páginas sem diálogo nenhum, eu acho isso maravilhoso, né? Isso acontece também num outro mangá que eu amo, que eu também, a Paloma comprou e depois eu fiz ela ler, eu li primeiro, que é o Aono Flag. Páginas só de desenho. Aquele vazio que tem muito no Estúdio Ghibli também, né? Eu acho que é uma grande referência. É Mai, eu acho que ele chama Mai. E eu acho que vai trazer um pouco essa poesia. É uma das coisas que eu mais aprecio em Frieren. Eu acho que quando terminar Frieren, eu tenho a impressão que eu não vou ter gostinho de quero mais. Eu acho que eu vou ter a impressão de, tipo, é isso. Outra coisa pode ser não ter um final. Tipo, ó, vou continuar minha jornada, que nem eu continuei até aqui, e vou continuar fazendo essas coisas, sabe? A jornada para o além terminou, gente. Agora eu vou fazer outra jornada e é isso. A gente se vê na próxima. E tchau, né? Tem um quadro assim, tipo. E acabou, porque é isso. Porque o mangá é sobre além. Frieren e a jornada para o além. Então, o mangá começou com o pós-demônio, né? Pós-rei demônio, pós-derrota do rei demônio. Meu Deus do céu, eu falei muito rei demônio agora. Então a gente tem aqui a Frieren que começa. É uma obra que começa após a morte do rei demônio. E, assim, beleza, agora a gente vai começar a jornada para o além. Então, a história agora é sobre isso. Talvez vai ter um outro spin-off. Frieren e a jornada, a outra jornada, entendeu? Porque eu acho que é isso. A história agora é sobre esse conhecimento da magia da Flame, que não se sabe direito, você tem só boatos, alguns indícios, mas que no fim vai lá, vai ser a jornada para chegar lá e descobrir que magia que é essa. E a Frieren é uma pessoa que ama e basicamente, não é ama e odeia, mas ela tem um equilíbrio muito foda sobre magia. Ela ama magia, ela ama descobrir novas magias, magias que são inúteis. Ela ama a magia, mas ela sabe usar isso com muita parcimônia. E é isso que eu gosto também na Frieren, entendeu? Do tipo, ela não se encanta, ela não se fascina tanto assim com a magia, a ponto de se sentir superior em cima de uma raça, sabe? E essa é a diferença dela pra série E. Porque a Frieren, ela é extremamente humilde. Ela é extremamente... Tipo... A série E, ela se coloca no lugar de quem aprova ou não aprova, de quem dá privilégio ou não dá privilégio. Ela tem essas coisas. Exatamente. Aí vai lá, Fern pede um privilégio que a série E não entende. Ela fala assim, como assim você pediu um feitiço pra lavar roupa? Ter roupas sequinhas. Não. Então, mas isso tem tudo a ver com o jeito que a Frieren vê a magia, entendeu? A magia, ela tem que ser divertida. A magia, ela não deve ser vista como uma coisa de subjugar uma raça. Não deve ser usada como um mecanismo de guerra. E isso foi a Flame que ensinou pra ela, entendeu? Também, sobre o uso da magia. E ela fala... Que você precisa ter muita responsabilidade com esse uso. O Denken concorda com ela que o divertido da magia é buscar por ela. E não é ter ela de mão beijada, né? Então ela não tem nenhum interesse no privilégio. E nem o Denken, né? No entanto que a série E nega. Não, você não vai ser maga nível. Ah, pelo amor de Deus, não vou deixar Deus, você né, ser maga nível. Mas a Frieren não precisa, ela tá pouco se fudendo, entendeu? Se ela tá tendo título XYZ, ela nem liga se ela tá vista como heroína, por exemplo, que matou o rei demônio. Ela não liga pra esse título. Cada estátua nova que vai aparecendo, tipo, se as pessoas reconhecem ela ou não, tanto faz pra ela, ela não fala que é ela e tanto faz. Sim. Ela só tá limpando as estátuas. Eu acho que... E eu acho que essa ligação com o Rufy fez muito sentido, porque o Rufy é meio assim também, sabe? Tipo, mano, tanto faz, assim, sei lá, beleza, tudo bem que ele ainda quer ser rei dos piratas, né? Isso, ele é um título, é um pouquinho diferente ali da Frieren. Mas o Rufy, ele é super modesto. Ele também, ele não se coloca não como, ah, eu sou a última bolacha do pacote e tal. Mas enfim, já temos aqui mais de uma hora de cast. Vamos pra parte final aqui, que aí é a pergunta que eu vou fazer pra você, Giovanna. Tudo bem que nós temos aí 11 volumes de Frieren publicados aqui no Brasil, talvez 12 no Japão, né? Eu sei que a publicação brasileira não tá muito longe da japonesa. Então, assim, é uma obra com poucos volumes, né? Que tem aí um anime que tá fazendo bastante sucesso. Muita gente tá falando sobre Frieren. Mas, mesmo que talvez seja meio cedo falar isso, eu queria te perguntar se a gente já pode considerar Frieren, assim, como uma nova febre. Assim, como uma obra que vai ser vista e que vai ser, digamos, levada também pra posteridade, assim, pras próximas temporadas. Não vai ser uma coisa que ah, beleza, veio, marcou, mas marcou esse ano, sabe? Mas sim ser visto como uma febre mesmo, como um masterpiece, assim. Talvez não como One Piece, talvez não como um Jujutsu, porque são obras mais longas, mas como uma obra, assim, que, tipo, vai ser lembrada, sabe? Que vai ter uma febrezinha ali. Tipo que nem Eurocamp. Sabe? Que você vai pro Japão, você vê Eurocamp pra todo lado. É, eu acho que é legal trazer contexto pra isso, pra essa resposta. Quando você fala de febre, de masterpiece, tá falando de quem, né? Vamos pegar alguns exemplos. Demon Slayer saiu da bolha. Todo mundo hoje em dia, que quando tá falando de animes, né? Ai, porque anime, você tá falando de Demon Slayer. Demon Slayer tá na boca do povo norme, entendeu? O povo conhece Demon Slayer, a sobrinha da, sei lá quem, da filha de 8 anos, que é aniversário da Nezuko. Então, por exemplo, Demon Slayer é um belo exemplo de que é uma febre, é uma masterpiece. Apesar de eu particularmente não achar tudo isso, do ponto de vista, quando você tá falando aí de público geral, ele é. Tá. Agora, Frieren, público geral, que nem Demon Slayer, não, definitivamente não, tá? Agora, dentro da nossa bolha aqui, com certeza, eu acho que essa característica de Frieren, de dar aquele gosto de quero mais, e você nem sabe direito o que você quer mais, mas você quer mais, é o que faz Frieren ser uma febre. Mesmo quando tem um capítulo reforço, um capítulo completamente aleatório ali dentro da história, você quer continuar lendo, você quer saber qual que é a próxima, né? Então, nesse sentido, eu acho que já pegou todo mundo, né? E aí, tanto direita, esquerda, cima e baixo, eu acho que todo mundo gostou. Claro que sempre vai ter alguém falando alguma groselha ali de alguma interpretação que fez de Frieren. E nesse sentido, eu acho que sim, vai ser lembrado. Inclusive, até porque as aberturas, os encerramentos são muito bons, né? Foi o pessoal que fez... Ai, eu esqueci agora o nome da banda. A primeira... Yoasobi? Yoasobi fez a primeira abertura e Yoasobi explodiu no Japão, ano passado. Todo lugar que você ouvia a música delas. Então, assim, tem um grande investimento, tem muita coisa rolando ali, comercialmente também falando de Frieren. Quando eu fui pra lá, eu não vi nada, mas é porque tinha acabado de começar mesmo, era outubro. Dito isso, também tinha começado da Apotecária e eu vi um gacha da Apotecária, inclusive eu tenho um broche aqui que é outro anime bom demais, né? É outro anime bom demais, que também acabou agora. Tá todo mundo viúvo de Apotecária e Frieren. Então... eu acho que vai crescer muito ainda. Tem todas as características para ter bonequinho, vender e etc. Mas dentro da bolha. Recebendo a bolha. Eu acho que eu consigo ver assim um Frieren como talvez um sucesso, uma febre, digamos assim. Meio nível Spy Family, talvez, sabe? Que tipo, é popular, mas não fura tanta bolha, entendeu? Assim, do tipo, a galera que gosta de anime e tudo mais, vai gostar bastante, sabe? Que vai ficar e que vai ser lembrado e tudo mais. Mas que, assim, eu acho que tem potencial pra pegar muita gente que ele não é otaku, sabe? Porque a gente tá falando, não é uma obra muito japonesa, digamos assim, né? Olha, que eu não acha sei, disso? Porque Demon Slayer, ele tem muita cultura japonesa. Muita coisa japonesa. Naruto também tem. E o que que é? É lutinha, entendeu? É bicho brilhando, piscando. E Frieren, o anime, ele tem esses momentos de vazio, né? Que perde, as pessoas acabam abandonando um pouco aí. Quem gosta, e a galera gosta mais muito. Nova, eu acho que é mais difícil ainda, talvez, né? Sim, acho que exatamente. Eu acho que o público-alvo aí é um pouquinho diferente. Bom, mas no meu coração, Frieren é um masterpiece, tá? Acho que desde One Piece, assim, e eu falo assim, com o maior de boas, assim, com um alívio no coração. Acho que desde One Piece eu não tinha uma obra que me fazia ficar tão, sabe, pensando nela. Assim, mexer tanto comigo, sabe? De pensar sobre a sociedade, sobre como o tempo flui, sobre a Frieren em si como um personagem complexa, que é como ela vai mudando com o tempo, como evoluções da humanidade acontecem, como outras raças estão ali inseridas e como aquele universo é maravilhoso, como ele é vivo, como tudo acontece, como eu consigo imaginar várias coisas acontecendo, sabe? Sendo que, sem colocar Frieren no meio. Posso pensar, sei lá, lá na capital, lá onde o Aizen está, eu posso, sabe? Eu acho isso fantástico, isso faz a minha cabeça borbulhar, sabe? Então, eu li Vinland Saga recentemente, e Vinland Saga, ele passa por vários momentos. Ele passa por várias cidades, né? A gente tá falando aí de Vikings, a gente tá falando de uma época que tinha navegação, que se explorava muito a Europa. Então, você tá falando de vários lugares mesmo. Tá? Vai pra Dinamarca, depois vai pra Inglaterra, depois, sabe, vai ali pra outros caminhos, Irlanda e tudo mais. Tem a Islândia também, depois vai pras Américas. Então, a gente tá falando de locais diferentes ali em Vinland Saga também, sabe? Só que o ritmo da história é completamente diferente, né, de Frieren. Então, esse sentimento que eu tenho... E tem muito homem. Também. Esse sentimento que eu tenho por Frieren, de sentir as coisas vivas, de conseguir me imaginar em vários momentos, em vários locais diferentes, eu não consigo ter com Vinland Saga, ainda que os personagens passem por vários lugares, entende? Então, e não é desmerecendo Vinland Saga, não. Eu gosto de Vinland Saga, tá, gente? É mais uma relação aqui de comparação pra vocês entenderem por que que eu acabo vendo Frieren como um grande masterpiece, assim, que mexe tanto comigo, porque é isso, eu consigo me ver ali. E Vinland Saga, eu consigo me ver só no personagem principal, porque eu acho que a história acaba ficando extremamente centralizada ali no Thorfinn, né? E é ótimo, a história dele é muito boa, mas a história não acontece fora dele, entende? É mais ou menos isso que eu quero dizer, sabe? Então, essas são as grandes diferenças, e o que me faz sentir muito, muito amor por Frieren é exatamente isso. Eu consigo olhar o universo e... Nossa, eu consigo até, sabe, eu até consigo imaginar cheiros, às vezes, das coisas que eles mostram, assim, sabe, da floresta que eles entraram, sabe? Eu olho ali, por exemplo, o Eldorado, quando o Mate coloca tudo em ouro, eu fiquei imaginando como seriam aquelas pessoas em ouro, como elas estão paradas, enfim... É muito sensorial, por mais que eu esteja lendo o bagulho, sabe? Então, enfim, gente, 1h30 quase de cast. Você tem mais alguma coisa pra dizer, Gi? Porque a gente precisa finalizar, senão o Kay vai matar nós. Se eu puder dizer uma coisa, peguem as letras das músicas de Frieren e leiam, porque tá muito conectado com a história. E são muito bonitas. Exato. E fizeram todo um carinho. A animação é foda demais também, mano. É muito... Você vê o carinho ali pela animação também. É muito... Não é só questão de fidelidade com a história original, mas você vê também questões autorais dentro do anime. Uma coisa bem feita, assim, sabe? Bem pensada e... Enfim, é bem, bem produzido mesmo. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente falou pra caramba aqui. Meu amorzinho, eu quero agradecer a sua presença, por você ter topado aqui gravar esse cantinho da papo. Se você quiser fazer, faz aí o seu, por que não? Faz aí o seu jabá, por que não? Né? Para as pessoas conhecerem você em outros projetos. Vamos lá. Eu que agradeço, na verdade, assim. Uma coisa sobre mim é a Paloma. Eu sempre falo, Paloma, você tem que fazer isso, você tem que ver isso, você tem que fazer. E com o podcast eu fui empurrando assim para ela, volta com o podcast. Aí ela voltou, aí quando que sou eu? Aí eu, aqui, ó Frieren. Aí ela tá assistindo a Apotecária também, né? Então, vocês me agradecem, que muita coisa eu vou jogando no colo dela. Mas tem muitas outras coisas que ela também pega por ela. Fazendo aqui um pouco do meu jambá. Meu jambá é ótimo. Gente, eu tô... Palavra nova. É jambá. Eu tô... eu tenho meu podcast, o KR, ele tá parado agora também. Mas uma hora ele há de voltar. Não desistam dele, tá? Vocês me encontram também em alguns podcasts por aí, que nem o Quadro Quadro, o Vigilância Sanitária. Vocês também podem ver alguns artigos meus no Genkidama. E agora eu estou somente trabalhando com criação de roteiro para viagem do Japão. Depois de eu ir pro Japão, agora eu crio o roteiro de viagem pro Japão. Então, se vocês quiserem saber mais disso, procura Kalu Travel, Kalu no Japão, que é o arroba da moça com quem eu tô trabalhando, a Kalu. E vamos fazer roteiro também. Se vocês não quiserem fazer roteiro, só acompanha para ver como que é as coisas no Japão, como é viajar no Japão, tá bom? Aí ficar com inveja, né? Não é inveja, não é inveja, vai. Mas ficar com vontade. Eu acho que é mais isso. Né? E, gente, eu tô no Brasil, tá? E agora eu sei tudo sobre viajar pro Japão, eu fico criando roteiro pros outros e pro Japão, e eu fico... Quando eu for, quando que você vai me levar pro Japão, Gi? Ai, quando tiver dinheiro, né? Pro mim, eu ia amanhã. Ai, meu Deus do céu. Quem quiser patrocinar nós aí, a gente já tá querendo. Não é? Quem quer? Pra um casalzinho aqui, ó, bem sapatão pra gente ir, né? Bom, gente, esse foi o episódio sobre Frieren. Eu acho que não tem muito mais que eu possa dizer. Agradeço aí todo mundo que ouviu. Vamos que vamos. Os próximos episódios aí, não sei quando que vão sair, mas gravarei mais, porque estou com vontade. No mais, é isso. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, né? I'm alright, yeah, I hear you. Nobita kami o kaze ga karakatteru. Zenbu himi ga aru yo. Tachi domatta hibi mo. Imasara wakatte anata ni ohitsuita yo. Hora kono me ja nakereba ienakatta. Enfim, peguei pra ler. O primeiro volume, eu acho que eu tive mais ou menos uma mesma impressão que você, Gi. Eu não achei, assim... Ai, nada demais, assim, sabe? Ai, meu Deus do céu. A Pandora tá... Ai, quem você tá ouvindo? Isso aqui você vai ter que cortar, mas... Ou não, em série. Galera, a gente tá com a câmera aberta aqui. Aí a minha gata, a nossa gata, veio aqui e começou a lamber meu rosto. Falou, tem uma crise. Que saudade dessa gatinha.